DJ Bismarck, tocando as marcantes no 14 DJ. DJ Bismarck, o respeitado do Pará. Marque. Onde se escondeu o amor que eu pensei ser eterno e o que me restaurou foi solidão e incerteza. Se você também me amou ou sonhei demais, mas não vou deixar Bismarck, o respeitado do Pará. Banda K-47. Banda K-47. As balas. Vamos lá. Sozinho, longe de você.

Mike DJ, o respeitado do Pará. Banda Megabox, em busca da batida perfeita. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria, sem você estou. Sozinha nesse quarto ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Venha dançar e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. Com águia de fogo, arrasa o pulmão. DJ Bismarck, detona aí, meu compadre. DJ Bismarck, este sim é respeitado. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra mim, meu amor. Porque você fez assim, me enganou, me iludiu, me fez sofrer, me magoou. Mas eu não deixei de te amar. Quero te reconquistar. Volta pra mim, meu grande amor. DJ Bismarck é talento puro ao seu dispor. Gostou, seu mané? Esse top DJ para a sua festa. 93-99197-8537. Banda AR-15. Banda AR-15. Disparando sucesso. Porque você mexeu com meu coração. Meu amor. Me enganou, me iludiu, me fez sofrer. busca da batida perfeita. Mandando só as melhores. Sei que quando eu escutar a sua voz, posso até parar e pensar em nós, mas não vou voltar. Não, não é só uma linda canção que mexe com meu coração, me fazendo outra vez chorar. DJ André, DJ André, toca a nossa canção. Bismarck, o respeitado do Pará. Bismarck. estou chorando por você. Quando se foi, bem disse adeus. Se pareci criança pra você, por que chorei? Por que chorei? Te peço que ele volte pra mim, volte pra Banda Ensign, uma pancada de sucesso. Você me deixou chorando por você. Quando se foi, me disse adeus. Pareci criança pra você. Por que chorei? Por que chorei? Te peço que ele volte pra mim, volte pra mim. Te peço que ele volte pra mim, volte pra mim. Volte pra mim, volte pra mim. Te peço que ele volte pra mim. Toma, tio Pedro, assim que eu gosto. Essa é boa. O Top DJ está na área. DJ Smart. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me amar. Estou aqui. Penso em você. O nosso amor não acaba assim. Eu te desejo. Meu amor, me dê um beijo. Essa distância dói demais. Tudo faz no ar, no ar. Me dê um beijo, beija o que eu sinto. Eu não vou te deixar mais só. Eu prometo, você não vai mais chorar. Ela está de volta mais uma vez. Manda, manda. Os brothers, os brothers. Aí, maluco, aqui é DJ Bismarck. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me dói demais. Passa tudo, mas não vai. DJ Bismarck, orgulhosamente paraense. Quero mais. O fenômeno do Melody. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Caí como um louco, louco, louco. Comentam que você não dorme mais direito, que tudo é por causa daquela sujeita, que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. Deixa de chorar e pensa que algum dia alguém te dará toda a fantasia que se vai tomar, porque tu não tá louco, louco, louco. Contagiando toda a galera. O fenômeno do Melody. DJ Bismarck, o respeitado do Pará. Prometa pra mim que pelo menos tenta, que vai se esforçar e ver se não inventa. Você vale muito mais que essa história. Saiba que tudo muda, muda. Você vai esquecer dessa ideia boba que te favorecia e quando pensava talvez existisse um amor verdadeiro. Amigo, você só se enganava. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. DJ Bismarck, bombando as melhores pra você. DJ Bismarck, junto DJ e a galera da Valor. Parece que você saiu de um sonho. DJ Bismarck. Parece que você saiu de um sonho. Meu coração, meu...

está quebrada e não cola jamais. Ele tinha o seu amor e não soube dar valor. Agora ele chora por falta do seu calor. Por isso estou aqui, não chore por favor. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou. Jamais te amou. DJ você Bismarck, detona aí, DJ. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Aí, DJ Bismarck, pra cima! Estou aqui e eu te peço por que der e vier. Trio. Como é mesmo, mané? Bruno e Trio. Agora. Eu beijo na boca esforçada. Estou aqui e eu te peço por que deve me dar. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer os lábios. No quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer os lábios. And that's when you need me there.

lados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, guardia de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou por te dançar. Eles estão de Bujaru para Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capuçu, equipe cruel. Gostou? Então contate agora esse top DJ para a sua festa. 93 99197 8537.